Lúcio Cedês. Ultra. É Ultra Ouro Negro, o som das marcantes. Eu sei que vou encontrar o amor, me faz acreditar, porque sei que ele existe em algum lugar. E quando vivo me apaixonar, a luz da lua vivo a sonhar, sei que ele vai me emocionar. Vem, vem, vem meu animal tocar. A noite cai, quem me segura? Eu vou pro crocodilo. Com DJ Mario e DJ Júnior, animal é o agito. A noite cai, quem me segura? Eu vou pro crocodilo. Com DJ Mario e DJ Júnior, animal é o agito. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ouro, ouro, ouro, ouro, ouro, ouro, ouro, ouro negro. Seduzir, e é com ele que eu quero ir. A luz da lua vivo a sonhar, sei que ele vai me emocionar. Vem, vem, vem meu animal tocar. A noite cai, ninguém me segura, eu vou pro crocodilo. Com DJ Mario e DJ Júnior, animal é o agito. A noite cai, ninguém me segura, eu vou pro crocodilo. Com DJ Mario e DJ Júnior, animal é o agito. Yeah, yeah, yeah, yeah. Não mude a nossa história, viagem nos tambores. O cheiro, baby, logo, baby, sem você estou tão só. Crocodilo vou, crocodilo vou, DJ Júnior toca a mina lá. Toca pra subir, toca pra subir, como eu acho lindo, me animando para. Crocodilo vou, crocodilo vou, DJ Júnior toca a mina lá. Toca pra subir, toca pra subir, como eu acho lindo, me animando para. Me dê mais uma chance pra provar o meu amor. Essa paz maior que na vida eu vivi. Tudo que sonhei em você eu me entendei. Não vou te perder. Volte, meu amor. Crocodilo vou, crocodilo vou. DJ Júnior toca a mina lá. Toca pra subir, toca pra subir. Como eu acho lindo, me animando para. Crocodilo vou, crocodilo vou. DJ Júnior toca a mina lá. Pra subir, já que eu vou subir. Com meu gasolina, me animando para. DJ Joãozinho. Ultra Ouro Negro. Sei que eu vou te encontrar. Vou te chamar para dançar no som que faz aqui, aqui, aqui. A galera delira, ele faz o povão dançar. Ultra Ouro Negro. No verdão arrasador, vou encontrar o meu amor pra dançar de comece a rapé. E vai se divertir. Só as melhores vão tocar. De Marquinho e Roberto a comandar. O som que nos encantou. Palmeiras e o Verdão, ele é o arrasador. Bora, meu ultra, vamos detonando! E a gente já começando mais uma festa aqui em Barca Arena. Ouro Negro, marcante! Manda, chega! Essa feita aqui no Espaço da Saudade. E a galera da externa pode chegar juntinho aí com o Joãozinho começando mais uma vez. Daqui a pouquinho tem o Brás, tem o Sayag. Vamos dançar! Toda semana chega a noite, é um convite. Toda a galera se reúne e vai pro pop. Eu me arrumo, faço as unhas e o cabelo. Passo perfume pra você sentir meu cheiro. O Super Pop tá tocando e a festa tá lotada. Vou te procurar, com você vou dançar. Passo perfume pra você sentir meu cheiro. O Super Pop tá tocando e a festa tá lotada. Vou te procurar, com você vou dançar. Quero voar com H. E subiu com H, vou voar. E subiu com H, vou voar. E subiu com H. É DJ Moisés, tá, meu bem? Vamos lá! Vamos lá! Meu amigo Marcos também já tá por aqui, um abraço, Marquinho! Oh, eu quase perdi. Ouro Negro, Ouro Negro. Não imaginei você tão lindo assim. Não é sonho, é real. Quero ficar contigo pra valer. Te levar pra dançar. Desmarco e ganhado a nossa canção. Me beija na boca e me faz viajar. Quero perder. Eu vou ficar sem assim. Você vai perder o medo. Se entregar a uma paixão. Não desistiu, esperou, beija, beija. seus CDs. Ultra Black Gold. Foi culpa do amor. O som. Me encontrei com você. Me apaixonei mais uma vez por ti. E agora não tem como fugir. You said under me. Vem cá, me desfaz. Você é minha garota. Tá perto de você. Foi culpa do amor. Eu gostar de você. O teu signo tem a ver com meus. Seus dedos me fazem enlouquecer. Me fazem enlouquecer. Foi culpa do amor. Espaço da Saudade receber aqui, ó. DJ Braz. Açaiague, Joãozinho. Pode chegar, pode vir. Vem de embora, vem. É Ouro Negro. Super dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer o que eu sinto por você. Amigo Júlio Piula, ele juntinho aí com a Val, aí da Alça Viária do quilômetro 39, e toda a rapaziada do restaurante da Val, um abraço pra vocês aí, toda a galera! Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer o que eu sinto por você.

tão só. Faz muito frio. Cadê você que não vem aqui pra aquecer meu corpo? Vem, amor. Vem, vem, vem. Vem aqui. E dança, vem se divertir. Vem, amor. Eu sou Gene. Só pra ter desilusão, você pode até chorar, de joelhos implorar, e eu não vou voltar atrás na minha decisão. Tunderarirum, tunderarirum, tunderarirum. Bota açaí e pimenta. Tunderarirum, tunderarirum. Gostou, né? Eu sempre fui tão fiel, você nem pensou em mim. Me envolveu e mentiu, mas agora que acabou, se recusa a entender, não aceita e não crê, mas de fato não dá mais pra mim e pra você. E com uma cara eu vou partir pro seu próprio bem, não tente me impedir. Chega de amor unilateral, só vivi um sonho, nunca foi real. E com uma cara eu vou partir pro seu próprio bem, não tente me impedir. Você só me deu desilusão, agora ficou na solidão. Tunderarirum, tunderarirum, tunderarirum. Vem, vem pro Ultra Ouro Negro. Aqui você sente a diferença. E a gente já começando, DJ Joãozinho por aqui. Já tem o Brasil, a Sayag. Vamos começar a detonar os marcantes, valendo! Um abraço pra você. Bora, Júnior! Ele que eu vou dançar. Segura, Ouro Negro, vai. Aí eu quero ver você ficar amarrado. Quando ver o brilhante no seu carro, vem na dança, agora vai dançar. Você pode te querer de arrasar. Comanda o fenômeno do FGA. Ouro Negro. E com a banda que vem, vem dançar. Vem

Açaí Águia, Joãozinho! DJ Ju! Só no povo começa a posição, poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som, todo negro você vai achar. Nessa noite só quero dançar. Você, melhor da noite, mas vou no Ouro Negro, todo mundo vai. Você é digno de muito valor, eu vou mandar. É com DJ Prós. Só pra quem sente calor, é só amor. Vou viver a vida em paz, hoje vou no Ouro Negro. Vem meu bem, vem meu bem. Hoje vou no Ouro Negro. Vem meu bem, Ouro Negro. Está diante do Ultra Ouro Negro. É impossível não dançar ao som das marcantes. Dançar comigo, embarcar nessa emoção. De que braço? De braço ou não dá. O som das marcantes. A festa começou e não tem hora. Já começou, já começou! Ouro Negro toca fazendo você dançar. Ouro Negro. Ouro Negro faz virar, faz balançar. O poderoso faz você dançar. E as marcantes é? Ouro Negro. É? Ouro Negro. É? Faz você balançar. O som. Ouro Negro. Ouro Negro. Faz você dançar sem parar. Ouro Negro. Ouro Negro. Faz você balançar. Ouro Negro. Ouro Negro. Faz você dançar sem parar. Dança sem parar, sem parar. E as marcantes, tá no ar. Bora, Joãozinho. DJ Joãozinho. Ai, que ninguém volta ao que já deixou. Ao lado, alô Cleiton. Ao lado é inalável, na barca da fantasia. O meu sonho acaba tarde, mas a alma me vigia. Ao lado é inalável, na barca da fantasia. Começando, vamos lá! If you were in my heart, I'd surely not break you. If you were beside me and my love would take you, I'll keep you in safety forever. Protect you, I'll hide you away from the world you rejected. I'll hide you. Ouro Negro. Ouro Negro. If you were in my heart, I'd surely not break you. If you were beside me and my love would take you, I'll keep you in safety forever. Protect you, I'll hide you forever. And my love protect you, I'll hide you. Ultra